eu tentei. Acredito numa história de amor, um sonho lindo, sei que vou viver. Um anjo veio me falar, o amor chegou pra mim, veio me mostrar, o sonho não tem fim, e não importa quanto tempo vai passar. Foi tão forte assim. Eu ouvi um anjo me falar. Quantas vezes com um beijo eu sonhei, um carinho que eu nunca senti. Sei que um dia você vai estar aqui. Você veio me mostrar.